2-3, sua identificação, autorizado chegada a bomba, estou nível 040. 040 na bomba, de fogo, está visual com o cara? Afirmo. Depois da passagem do mesmo, ali mantém, ao no zero. Qual os caras? Vamos afirmar, ali mantém, então, de 002. Então, aqui, 340, Guarulhos, 33, informação em ano. Yankee, Conselho, 1013, portão 5, aguante cópia, 34, Guarulhos. Comandador Gromeia, 01, portão 3, para puxa estacionamento. Privado, time táxi. Portar é táxi, 601. Manda. Autorizou Guarulhos, nível 340, aerovia Peru 50, pistão no zero, decola, mantém a reta cruzar 2. Eu peso a terceira milha, posso curva pela direita, subida da AEL, transição. Diner, controle 1, 19, decimal 35, torno no 8, decimal 6, acione 5060 no código. 40, Guarulhos, Aperio 50, da Elginer, 2000 pés, aí terceira milha, como percebida a subida, com direita, curva direita após, 1935 é o controle, 1862, 5060 é o código transponder, 138, 97. Correto, cotejamento, portão 5, chão pronto, puxa a sinal. Isso, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. AE-02 autorizado a colar 1-0, vento sul com 5 nós. Iniciando, pra 8-0-0-2. Obrigado, girar a base, é porta recepção sinal da 0. Parar nacional. 002, decolada 08, controle 199, decimal 35, bom voo. A 935, obrigado, tenha uma boa noite, 8002. Salvador, boa noite, tá 8002. Decolado da 10, vai cruzando dele 8700. Porta 8002, contato radar vigilante, suba nível 380, direto da AEL. Da AEL, obrigado. 32733, estou confirmando intenções após mais um toque remetida. Vai realizar o toque remetida com pouso sinal após? Vai executar o toque remetido, executar um procedimento, depois pouso sinal. CD73, qual é o procedimento que deseja realizar? Ação ILS. Autorizar a toca remetida 10, vento 210 graus, 5 nós. Autorizar a toca remetida 2733. Campinas, com 174406, táxi direita, Indy Alpha, no ponto espera no 0-18-6, altinto, 1013, Boa Viagem, 601 da Gol. Indy Alpha, 18-6, Gol, 601, boa noite. Para o táxi Gol, 764, está com 60 a bordo, 415, autonomia, alternando Campinas. Campinas, 60415, táxi autorizado via pátio, Juliette Alpha, ponto espera no 0, turno 18. Decimal 1, altinto 1013, boa viagem, voo 744. Táxi 4, Juliette Alfa, ponto espera lá 286, ajuste 13, 764, boa. Saíra 2733, do QR Meteus 12. Mantenha a proa, suba para 2000 pés e chame o controle de Salvador em 199.35. Ah, subi para 2000 na proa, chama o controle de 199.35. Estou em Salvador, voo 601, pronto, te espera da 1-0. Sim, mantém, chama 0. Mantenha no 0, voo 601. 3897. 3897, vai passando 37 da Goa, a sua retaguarda. A sua esquerda agora, sentido ponto de espera. 5 tráfego liberado, tá livre, puxa o sinal 5, chama o táxi. 3897. Remeta em frente, para 2000 pés, a quadrilhação para sinal ILS, X-Ray, piscão 90. Chegamos para 2000 na reta, vai aguardar a operação para ILS. Controle, eu tava 8002. Poderia voar plus? Tá presente? 002, você está passando agora o nível 120, chamei o centro Recife e surgiu direto ao centro na frequência 128, decimal 8, alterno 133, decimal 25. 288, 3325, muito obrigado, uma boa noite. Controle Salvador, eu estou a 3560. 3560, essa identificação, autorizado chegar da Amanda para nível 040. 040 na mão, informa que perdeu o contato com o centro Recife. Gente. Terceira 2733, subvenção para a final ILS, pistão 0, curva esquerda, proa 290. Esquerda 290, 2733. Afirmo, limite será a marcação 130 do NDB Simbra. 130 de Simbra. 601, autorizado a decolar da 1-0, vento sul com 8 nós. Livre decolagem, Golo 601. Oi, Salvador, boa noite, Golo 764, quanto será da 1-0, pronto. Vamos lá, Chaco e Companhia, ali mantém a 1-0. Bota lá, na companhia, ali mantém a 1-0, pronto. D560 vai executar o segmento das naves ou o final do procedimento do LS? LS é 3 para 10, né? Golo 601, decolado agora, 16, controle em 119, decimal 35, bom voo. 135, obrigado, boa noite. 135, 60. Mantém ainda a high speed, até 350. Manterá. Controle Salvador, boa noite, Golo 601. Golo 601, contato radar vigilância para nível 360, cedo dial. 360 na Dayal, 601. Complete aproximação, chama então em Salvador, 18, decimal 6. 18, 6. Estou em Salvador, eu vou 1-2-7-3. 1-7-4, decolado, 1-0, vento de 1-8-0 graus, 1-0-6-9. Livre decolagem, 1-0, Luna. 273, curta aproximação, aguarde pista livre, ajuste 1-0-3. Consegue na aproximação com o BD3, igual 1-2-7-3. Pisado, à direita via Juliette Alfa, ponte espera, pistão 1-0, turno 8, decimal 6, altímetro 1013, boa viagem, então 3897. Juliette Alfa, ponte para cá. 3560, desce para 2000 pés, 1003, autorizado, sinal LS, estão no 0. 2003, autorizado, LS, sinal no 0, então 3560. Controle de Salvador, é o Gol 9602, uma boa noite, a informação é a Yankee. Gol 9602, continua a redução para 2509, sua identificação, desce para o nível 050 na chegada Mari. 050 na Mari, identificou, reduziu 250. Gol 9602. Boa noite, Salvador, boa noite, Gol 964, passando 2000 pés, na Gole. Salvador, Digate 6708. Digate 6708, sua identificação, do zero chegada MAN, desce para o nível 040, ajuste velocidade 2509. 2509 para o 040, Digate 6708. Motor de 602. Prossiga. Cortado pelo colega, pode confirmar se o número 3-0-0 está interditado? Não, apenas os primeiros 90 metros da pista 1-0 estão praticáveis, ok? E o glide fora? Afirmo, devido ao deslocamento da cabeceira em 90 metros. 602 graus. Controle de Salvador, boa noite, Gol 964. Boa noite, Gol 964. contato, contato, radar vigilante, sobre nível 400, C da Gole, transmissão ofita. 400 na Gole, ofita, voo na 764. É, o Fábio 2733 está mantendo a 290. Gente, ainda mantenha presente proa o Fugero 2733. Número 3 aproximação, a seguir a nave Airbus 320 da TAM, está à sua posição de 11 horas a 11 minutos. E ao coronavírus. Sim, a aeronave já está alinhada e velocidade bem superior. Confirma o controle? Iniciando a redução, TAM 3560. Pelo retorno do critério, autorizado ele é esse Sengler, 3560. 3560. Redução do centro, agora sobre vitoração, mantenha a presente proa. O limite será nível, passar o nível 330 para voar em PLS. Gente, vetoração, mantenha presente proa, o limite é cruzar o 330, a proa BLEST, voo 901. Afirmo, passa agora a escuta do centro em 128 decimal 8, altera 133 decimal 25. 1288, e a outra? 133 decimal 25. 3385, ligado, boa noite. 2733, curva esquerda, proa 200, limite localizador. Esquerda 200, limitado pelo localizador 2736. Objeto 6708, reduza para 2009. 2009, objeto 6708. Salvador, eu vou no 273, livrou? 273, boa noite, pousou, livrou. Direita Alfa, segunda esquerda Juliette, bate 1 no portão 612, ataque se autorizado. Alfa, Juliette, 612. Repórter estabilizar. 130, repórter estabilizado, 2736. PC08, isso para 3.000 peças, ajuste padrão 1013. Beijo, pés ajustado, FJT 670. O 764, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 3560 está estabilizado, senhor. 5602 do externo, torno no 8 decimal 30, bom pouso. Confira, por favor, a frequência. 1 no 8 decimal 6 12, desculpa. 1 no 8 6 12, obrigado. Vou no 764, controle. Já entendi, o 278, secundária. Primária, 128 decimal 8, alterna 133 decimal 25, vou no 764. 288, 3325, grato. 0, infraticáveis. 100 primeiros 90 metros impraticáveis, está baixado e travado, uma milha para o externo. Cuidado, LS, 2736. Pessoal, 97, é 4224, controle em 199.35, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Pouso autorizado, 190, vento 190 graus, 5 nós. Pouso autorizado, TAM 3560. 733, agressivo, redução da velocidade até aproximação. Vai manter a velocidade até aproximação, 2733. Salvador, boa noite, então 3897 da Eldner, cruza 1800 pés. 733, inicia redução, o Airbus está sofrendo 5 milhas. Cruzeiro 2733, reduz a velocidade de aproximação. Airbus está sofrendo 5 milhas. Cruzela a velocidade de 736. 3897, contato radar vigilância, sobre nível 340, saída da El, transição de Nero. 340, então 3897, posso voar da El hoje, né? Da El autorizado, então 3897. Obrigado. Desce para 2 mil pés, ajuste 1013, autorizado LS, reduza para 1709. Ok, já reduzindo o FJ 6708, passando para 2 mil. Sou 3897, suba restrito nível 320. 320, 97 da TAM. Desce para 3 mil pés, ajuste 1013. 1013, 3 mil, gol na mesa, 2. Localizador 2733. 2733, meia mira do externo, chame Torre Salvador, 118, decimal 612. 12786. Bono 602, reduza para 1809. Bono 602, 7802. Aqui no reporte no localizador, está autorizado o ILS. Portará ciente ILS em Glide. 2733. Para pista livre, 2733. 3560, solo 27, direita solo em 12, 1, décimo 9. 219. Salvador, tá 350, livrou para Francisco. 560, pousou, livrou, pátio 1 via Alfa Juliet, portão 10. Alfa Juliet pro 10, 3560. Autorizado agora para 2 mil pés. 2 mil pés, 602. Boa, sendo identificação da velocidade de chegada Mari, desça para o nível 050. Identificação de chegada Mari, descendo para o 050, boa, 776. Objeto Delta 08, uma milha do externo, Torre Salvador, 18, decimal 6. 18,6, sem baixo. Bono 602, reduz a velocidade de aproximação. 602. Tá 3897, chame centro Recife, frequência 128, decimal 8. Esquerda, parte militar, frequência livre estacionar. Prova esquerda, 127. Objeto 08, check trem, pouso autorizado, pista no zero, vento de 190 graus com meia dúzia nós. Embaixo travado. Informo, primeiro 90 metros da pista no zero, praticáveis, o objeto 6708. Partiu primeiros 90 metros impraticáveis, o objeto 6708, livre, depois entendido. Torre 602, te aviso. 7.000 milha do externo, torre no outro decimal meia dúzia. 1602. 7.000. Torre gol no 602, passou externo, visão. Visão para 9, quando a aproximação aguarda pista livre. Aguarda pista livre, já baixou e travou 602. M608, solo 33, livre direita, chame solo em 1, 2, 1, 9. 2, 1, 9, essa batida. Bono 602, pouso autorizado 10, vento de 180 graus, 4 nós, informa restrição, primeiros 90 metros da pista 10, impraticáveis. Ciente da restrição dos 90 metros iniciais da pista 10, 602, livre pouso.